deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. Todinho pra te amar, tô maluco de desejo. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. O mais querido tempo, DJ Betinho, 100% Isabelense. Ei, DJ Bidu, você é o DJ que detona, sacode essa parada. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, defeitos de paixão de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, defeitos de paixão. Então você diz pra mim que esse amor é impossível. Tigrão, é show! DJ Bidu. É o Beautiful, eu vou cantar pra tu. DJ Bidu. Eu vou cantar pra tu. DJ Bidu. Pra tu. I love you, I love you. Eu vou cantar pra tu. DJ Bidu. Eu vou cantar pra tu. DJ Bidu. Eu vou cantar pra tu. É o Beautiful, eu vou cantar pra tu. I love you, I love you. Boy, te peguei na pegadinha do inglês. Sou brasileira, não sou americana. Boy, te peguei na pegadinha do inglês. Sou brasileira, não sou americana. Te peguei na pegadinha do inglês. Sou brasileira, não sou americana. Mas te peguei na pegadinha do inglês. Sou brasileira, não sou americana. Eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. I love you, I love you. Eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. Girl beautiful, eu vou cantar pra tu. Alô? Simplesmente Isabelense. Novo Tigrão, o som que faz a diferença. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Não, vou te espero louca. Vai, mas só se for agora. Aí que a gente pode relaxar. DJ Bidu, arrebentando e mandando ver. novo Tigrão, tocando o que o povo quer ouvir. Vamos lá, Bidu! Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. E treme, e treme como quer. E treme, e treme. Rally shake. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. Rally shake, faz o S. Super Tigrão, de volta às suas origens. É legal, todo mundo quer sentir pressão. Essa dança é a nova sensação. No pop todo mundo sente o prazer da dança. No pop todo mundo sente o prazer da dança. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles, pop, pop neles. Pop, pop neles. Rally, rally, shake. Rally, shake, faz o S. Rally, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme como quer. E treme, e treme. Rally, rally, shake. Do som. É nós, meu irmão, é nós na pressão, é nós, meu irmão, lá vem o eletro, fique ligado, a batida alucinada que domina todo o estado, meu amigo americano, chegou de Nova York, veio conhecer aparelhagens do norte, ele é desviado e ele está aqui, fala aí americano que a moçada quer ouvir. Nossa cidade, fala aí americano, com a as aparelhagens. Seja bem-vindo à nossa cidade. Fala aí, americano, com as aparelhagens. Levanta a tampa, que é gangue do eletro. Para-americano. Pensando o quê? Deixa de onda e sobe logo na minha caranga. Vamos percorrer o mundo e conhecer os novos horizontes da vida. Gangue do Eletro é na responsa, Mano Brown! Fim de semana, tô de bobeiro, quero é dançar. No Super Pop, no Rubi ou no Tupinambá. Príncipe Negro eu vou curtir, seja onde for. Pro Sul Moraes, eu vou até de popopô. Não quero. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. Do DJ.

era chegou. Nada mais será como antes. Novo Tigrão. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não. Anjo do amor foi tão bom, mas foi pena que acabou.

Banda Os Brontes, a maior referência em Melody. Novo Tigrão, o referencial em música. Então é muito som. Não sou mais criança, perca as esperanças. Aqui é DJ Bidu. Me amar, fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não merece. Você não parar de dançar! Banda Cheiro Verde! Ela tá beba doida. Ela é tá DJ Bidu. Aqui no comando da fera. Só sai na mesa quando ela sai com um litro. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. É DJ Bidu. DJ Bidu. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. Banda Cheiro Verde. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Mas esse cara é um perigo. Fala demais, finge que é seu amigo. Se liga, rapaz, mas esse cara é um perigo. Fala demais, finge que é seu amigo. Se liga, rapaz. Quando esse cara aparecer, bota ele pra correr. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Você pede cerveja, ele pede um copo, mas não quer pagar. Fica esperando pra poder ir embora. E carona de escola. Você pede cerveja, ele pede um copo, mas não quer pagar. Fica esperando pra poder ir embora. E carona de escola. Quando esse cara aparecer, bota ele pra correr. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Passa o serrote, reco, reco, reco, hot. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que o Tigrão tá demais. Banda Cheiro Verde. Você chegou ao seu destino no Super Tigrão. A vida é louca e a...

MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembre dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você. Realidade virtual pra você. Estamos apresentando Tigrão. Publicou em seu blog que eu sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut, Tigrão! Meu coração pertence a você. Do Juruna. Só sei dizer seu nome.